Taxi para Pátio Uno via Alfa Juliette, portão, posição remota 1-4. Passaredo 2224, Clareza 1. A posição, passaredo 2224. Posição 4, passaredo 2224. Estabilizado, 3560. Sam 3560, chama agora a torre 118, pessoal, 62. 186, uma boa. Oxané 6212, confirma a pro? Oxané 6212, voltando pra pro, 026 agora. Solo, buenas noches. Sam 3606, assistente da informação do RUC. Sam 3603, temos previamente aprovado nível 340 para Guarulhos. Aporte pronto para cota. Prontíssimo. Sam 3603, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340 via Upper Zulu 44. Pista 10 após decolagem, curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Eudes. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5074. 340 está aprovada, Pesolu 44, decola 10, direita da El, Leda, Eudes, 1935, 1862, 5074, transponde, tanto 3603. Protegimento correto, reporte para o acionamento. Assim farei. Isso para o nível 050 na chegada Mari, ajuste de altímetro no 04. 0-0-4-0. Controle, poderia utilizar o 6212 direto para o interno do 10? Aguarde vetor final para o localizador 6212, investido para 2000 pés, altímetro 0-4. Ciente, altímetro 0-4. Trip 5218, autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 0-4. Descente 3.000 feet, 1014, trip by 218. Falou, muito boa noite, Wagner. 5827, paciente da Alfa para o Galeão 360. Web 5827, previamente aprovado nível 360 para o Galeão. Está pronto a cota? Afirmo! Web 5827, autorizado Salvador Galeão, nível 360 via Upper Zulu 10. Pista 10 após decolagem curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 1119.35, torre 1118.6, transponder 5102. Galeão nível 360, pista 10, curva direita da El Leda Bridge. Upper Zulu 10 é a primeira aerovia, 5102, transponder 1861 a torre, o controle 1935 está na 02. Ciente, reporte para acionamento. Reportando, obrigado. Aguarde. Então, 3560, no salas 36, livre à direita, chame 121, decimal 9. 219, boa. Correção, tanto 3560, no salas 32. Ótimo. É 212, a torre informou que está checando com a aeronave precedente a aproximação que pousou. Confirme com a mesa 118 decimal 612, tem um bom pouso. 118 decimal 612, é grato. Pátio, autorizado táxi para pátio 1, via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, 3560. 3520, a pista está molhada ou somente úmida? Está úmida, 3560. Grato, 3560. 662. Tá, 3662, controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro 1014. Identificou para o 060 na Mari, 1014, mais 3662. Uno 776, esquerda das informações. Autorizado desvio, confirma apenas por quantas milhas? Vou ter que manter praticamente 10 etapas. Certo, após desvio, usou direto do Uno ou gol no 776? Desvio direto do Uno, 776. Controle Salvador, boa noite, web 5722. Objeto 5723, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro 1014. 70 na Mari, via 14 no altímetro, 723. Clear, flight level 36, ready to copy. Ready to copy, 436. Go 1885, you're clear, Salvador Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 21. Runway 10, after departure, turn right, Arbor, departure, Elefa, transition. Approach control 119.35, tower 118.6, squawk 5075. Okay, 360 to Guarulhos, Upper Zulu 21. Take off runway 10, right turn, Arbor, departure, Elefa. And control 119.35, squawk 5070. That's correct, 1885 report. Ready to start up. Clear cargo, 1885. Go 1885, correction, your squawk is 5075. After Elefa, position Sagaish. After Elefa, direct to Sagas, go 1885. Squawk 5075. Oh, that's right, 5075, go 1885. 3662, desvio à esquerda. Autorizado, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Depois em Mari nós temos uma outra formação também. Tem que deixar Mari à nossa direita. Certo, deixa até o nível 050-3662. 050-3662. Onde é localizado o FFT 18, vai entrar no site? FFT 18, complicar lá, final próximo, contact now, tower 118.6. 118.6, salão. Salão. Autorizado táxi para pátio 1 via Alfa Juliette, portão 0612. Pátio 1, Alfa Juliette, portão 0612, mais 15 milhas para o lado. Objeto 5723, completa a redução 220 nós, desça para o nível 060. Descendo, 060, reduzindo 220. Está descendo. Salvador, Chané 6310, boa noite. Oxalá 6310, controle de Salvador, aciona identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro no 014. 070 na Mari, 1014, 6310, informa de participante de esquerda, verificar a formação, mantendo 048, quebrou no momento, por mais 20 dias, verificar a formação no setor. Sendo autorizado, desvio na proa por 20 milhas, após o desvio nessa proa, direto mar, direto Itapu. É, tinha perguntado, né? 3662, eu mantenho a magnética 040 a partir da presente, para evitar formação em Mari e Itapu. Sim. Controle Web 5723, curva na esquerda, proa 40, para evitar formações. Autorizado, objeto 5723. Tip 5218, Q1H1014, I have a new site, check land gear. Land gear down and lock, Tip 5218. Roger, trip 5218, clear to land, wind 182 degrees, 04 knots. Clear to land, 5218. Magnética 020, 20 milhas. Sim, é autorizado, descida para 4 mil pés, voltando 3662. 4.014, 3662. Objeto 5723, autorizado, descida para 5 mil pés, altímetro no 014. 5.014, controle em Salvador, muito boa noite, eu sou 3258, com informação alfa. 3258, controle em Salvador, sem identificação, desça para o nível 080 na chegada Mari, altímetro 1014. Ok, identificou 080, chegada Mari, 1014. Livre táxi para ponto de espera da pista 10 via Pátio Alfa Índia. Pátio Alfa Índia, ponto de espera da 10, tá 3603. Tá 3603, tô escorrendo. Pátio Índia Alfa. Pátio Índia Alfa, tá 3603, ponto de espera. Três após desvios, voa direto Duna. Após desvios, direto Duna, 3662. 3603, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. No ponto de espera da pista 10, chame torre. Alfa, torre 1862, reportando 3603. Positivo. Salvador Ground 352, one eye vacated via Echo. Strip 5218. You're clear to taxi to Apron 3 via Alpha Kilo. Alpha Kilo, Apron 3, 5218. 218, position number 4. Roger that, thank you. 209. 2209, yeah, please, Roger. Salvador, azul 4070, boa noite, cruzando nível 235 para o nível 190. Azul 4070, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 090 na chegada Mari. Altímetro no 014. 090, chegada Mari, acho que o número 014, azul 4070. 662, autorizada a sinal do procedimento em LF Exception no 0. Desça para 2.000 pés, altímetro no 014, reporta estabilidade. No localizador, descendo para 2.000, reporta no glide, 62. Objeto 7723, operação para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 020, limite 290 de Salvador, 573. Correto. Mantém 5000, 23. Objeto 5723, autorizado, descida para 4000 pés, altímetro no 014. S4014, 23. 03. Gente, aguarde, tá 3603. Aguarda, tá 3603. Gente, autorizado pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, chamada pra SAC, 57. Confirme para o controle. É o 4070, solicita desvio à esquerda, pedido da formação. Autorizado desvio pela esquerda, azul 4070. Sente, livre desvio pela esquerda, azul 4070. Puxando a M310, reautorizado 5000 pés, altímetro no 014. 5000 pés no 014, 310. Mativo, tá 3603. Tá 3603, após a rolagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso do mesmo, a gente alinha e mantém, tá 3603. Afirmo, tá 3603. 2 Salvador Gomes 776, baixado, travado, situação de acesso. Guardião 07. Gol no 776, torre 118, desce uma medusa. 15.03. 7776, ajuste 1-0 no 4, tráfego está avistado, autorizado pouso com vento de 1-80 graus, 0-5 nós. Ok, livre pouso, 1776. Informa o gol 1776, pista úmida. Sim. Salvador, Salvador, guardião 07. Guardião 07, controle. Decolou do CAB para Ondina com 4 bordas, está mantendo 100 pés, menos vitória, Guardião 07. Mantém condições visuais, altímetro no 014, reporte final para todos. Reporte final para todos, 7. Webjet 1723, reduz a velocidade 1.80 nós, vista para 2.000 pés, aguardando o vetor final. Vai passar o localizador. 7, descendo 2.000, aguardando o vetor final, 5723. Oxenaime 310, sobre restauração, mantenha presente proa, limite radial 290, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. Ok, mantendo proa, limite pela 290, 3.000 pés, 1014, 6310. Oxenaime 310, completa a redução 2009. 1 9 até Bangu, após direto, pista 1-0 com curva pela direita após decolagem, saída Momo, correção, curva esquerda após decolagem, saída Momo, após Momo Cogbu, após Cogbu, Xoti. Controle 1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 6, transponder 5-1-1-3. Autorizado traseiro de norte, número 650, na aerovia. Como front, destino após Bangu. Código de transponder 5113, controle de saída em 119, destino 3, e torre 18, destino 6, passarei de 2224. Saída 2224, saída Momo, até Cogbu, após Cogbu, frote. Afirmativo, Momo, Cogbu, frote. E após, direto Bangu. Passarei de 2224. Fechamento correto e pós-posicionamento. Estará passando para o sistema estacionário. Passando de 2224. Solo X527, com 152 a bordo, 3 horas e 34, Guarulhos. Oxenaime 310, próximo ao localizador. Vai passar o localizador conforme informado, Oxenaime 310. Tráfico prefere agora posição 11 horas, 5 milhas. Passando 3 mil pés, se separa 2 mil pés, posse 737-300. Vai aguardar o vetor final. Sim. Sou. É o voo 1776, livrou. Tem condições de voar na proa 030, livre, 025, livre de formação? Sim, Matheus. Sim, voar na proa 025, aguardando o vetor final. Ok. Atingiu 6 mil pés, o TAN 3858. É autorizado, descida para 4 mil pés, o TAN 3858. Tem 4.3858, informa essa proa, senhor, por mais 7 milhas. Aí tem condições de voar, dona? Confirma, nessa prova vai encontrar formação em mais 7 milhas? Não, vai manter. É, na realidade já pode voar dura. Já podemos voar dura aqui, da presente posição, 3858. Dura negativa, número 4 no momento. Tráfico prefere, está agora em posição de 1 hora, 7 milhas. Airbus 320. Ah, afirmativo. Bom, o senhor vai nos retornar então? A partir da presente proa, pode voar qualquer proa que o senhor quiser aí. Mantém a presente proa, limite radial 290, TAN 3858. Ok, presente proa 290, limite 3858. O Oxenaime 310 agora para o localizador, curva direita proa 140, desça para 2000 pés, reporta estabilizado. 140 para o LOC, 2000 pés, reporta estabilizado, 3310. Azul 4070, reautorizado, descida para 5000 pés, altímetro 1014. Para 5.000, com 1-0-4, informa que precisa solicitar manter a proa 050, hein? O azul 4070. Sim. 3662, estabilizado. Completa final do procedimento, torre 118, decimal 12. 86. Torre 3662. TAN 3662, ajuste 1-0-4. Tráfego avistado, cheque trem, aguarde transição para pouso. Aguardando pista livre, está embaixo travado. 3662. 3603, contato radar na decolagem, subo nível 340 na saída da EL, após lida direto do. 140 na EL. Objeto 5723, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, décimo 612, bom posto. 18-6, reduzindo 5723. Controle Salvador, guardião 07. Avião 07, controle. De retorno a Salvador, mantendo 110, vindo do litoral, Guardião 07. Reportar bem a situação. 7. TAM 3858, reduza a velocidade. 1.70 nós aguardando o vetor final. Ok, mantém proa, reduzindo 170 nós, 3858 da TAM, guardando o vetor final. TAM 3858, desça para 2 mil pés, altímetro no 014, agora para o localizador, direita proa 1.45, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés, 1.45 de proa, para o localizador, reporte estabilizado, TAM 3858. 9-35. 1-9-9-35. 070 tem condições de ser vetorado, se o senhor quiser. Vetoração, proa esquerda, proa 030, limite radial 290 de Salvador. Reautorizado, descida para 4 mil pés. Altímetro 1-0-4. Gente, curva esquerda, proa 030, descendo para 4 mil pés, 1-0-4, limite radial 290 de Salvador. I-185. Beleza, Bridge, poderia já pro Adael, direto? Tudo 2-2-2-4 para a frente, vai acionar, toca 1-4. O Recife dá presente, vou direto, Field. Número 2 no setor, aguarde. Agora. 1885 after Boeing 737. Best behind you. You're clear to start up and push back. 737 best behind. Clear to push back the 1885. Travei aí pro seu Guardião 07. Torre 118 décimo meia dúzia. 186. Oxalé 63 no 0, completa a final do procedimento LS X-Fleet, torre 118 nesse momento. 186, parece. Boa. Oxalé 63 no 0, visual com a aeronave no sinal para 190, se autorizado, prossegue a retaguarda no mesmo pátio do Graia. Para 2 mil pés, altímetro no 014. Reduza a velocidade 1.70 mais. Para o localizador, direita, proa 1.30, reporte estabilizado. Gente, para 2 mil pés, 1.04. Para o localizador, proa 1.70, vai reporte estabilizado, 1.40, 70. Controle ordem 527, está para desviando à direita, proa 2.30 por 10 milhas, devido a formações da frente. Meu pé aprovado, 3.80. Pronto, a cópia. Ah, esgoto. Tá 3561, autorizado Salvador, Brasília, nível 380, pista 10, após decolagem curva direita, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, após Arbor, Elefa, após Elefa, Ofito. Controle 119, decimal 35, transponder 5120. Ajuste número 310, boa noite, tráfego avistado 104, ajuste número 2 para pouso na pista 10, reporta um tráfego da Polícia Militar se aproximando pelo setor, pela sua direita, senhor, setor sul do aeródromo que deverá pousar na pista 35, pairado, não interferido com o pouso, 310. Positivo, como os meus dois aguardando, temos tráfego de guerra. Meia dúzia. Afirmo, 18, meia dúzia. Obrigado. 3603, retornando a proa de outros. Enter. Meia dúzia. Ah, 3662, correção, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 3662. Enter. Vento no 60. 1 no 60 graus, 049. 7, 63 no 0.